Demora-se. Anda lá, anda lá, vamos. Estás com uma pressa hoje? Pois claro que estou, está a chegar a hora. Mas está a chegar a hora do quê? Oh, então, está a chegar a hora do físio? Olá a todos, bem-vindos ao episódio número 8 da Hora do Físio, o vosso último momento de lucidez, antes do domingo promete ser absolutamente louco. Após os últimos dois especiais sobre fisioterapia no futebol, assistir-se-á ao regresso dos episódios de meia hora e com mais um jovem convidado. Quem pertence ao grupo Mais Fisioterapia no Facebook provavelmente já se cruzou com uma ou outra publicação do fisioterapeuta Luís Mesquita, normalmente com o objetivo de criar um debate sobre um determinado assunto relacionado com a nossa profissão. Dono de uma grande personalidade crítica, o Luís, para além da formação de base, apresenta igualmente conhecimentos certificados na área da terapia manual e da otimização de performance, especialmente em atletas, uma das suas principais áreas de intervenção nos dias que correm. Diretamente da China, o Luís e eu neste episódio explorámos algumas das temáticas mais polémicas no mundo da fisioterapia, falámos sobre a importância de plataformas como o Grupo Mais Fisioterapia e a importância da presença de espírito crítico na nossa comunidade. Aproveito também para, desde já, pedir desculpas por algumas falhas momentâneas de som em duas respostas de Luís a questões que lhe foram formuladas. Felizmente, estas são curtas e não alteram o conteúdo das opiniões verbalizadas pelo Luís. Bom proveito. Do rendimento disponível de... Normalmente... Seja bem-vindo à Hora do Físio. Como é que tu estás? Tudo bem, Carlos, e por aí? Está tudo ótimo. Pronto. Olha, deixa-me referir já de antemão o quão bom é entrevistar alguém com quem já tive tanta interação no Facebook, nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Agora é quase cara a cara, quase. São só alguns quilómetros a separar. E pronto, para iniciar, Luís, ia-te pedir uma breve apresentação. O que estás a fazer neste momento. Se quiseres, podes falar um bocadinho da tua formação. Está à vontade. Pode ser? Carlos, antes de mais, deixa-me agradecer este convite. É um gosto enorme estar a participar de uma iniciativa tão interessante da tua parte. Acho que é muito importante para a fisioterapia portuguesa. Ora bem, falando agora de mim, o meu nome é Luís Mesquita, eu sou fisioterapeuta desde 2012. Entretanto, realizei uma pós-graduação em fisioterapia manual ortopédica, sou também certificado pela NSCA como Strength and Conditioning Specialist e basicamente neste momento estou a trabalhar na China, num clube da primeira liga chinesa, que é o Shijiazhuang Yongshan Football Club, um nome assim um pouco complicado. E basicamente é isto, neste momento estou do outro lado do mundo a tentar representar a fisioterapia portuguesa. Muito bem Luís. Ainda bem que já disseste o nome da localidade, que assim não vou ter que voltar a dizer. Como é que está a correr então a experiência aí na China? Estás-te a dar bem? Sim, está a correr bem. Como é óbvio, isto é uma cultura completamente diferente daquilo que nós estamos habituados. Não sei se muitas vezes as pessoas não fazem ideia do quão diferente é isto. Eu, pelo menos quando estava em Portugal, não fazia ideia. Mas ao mesmo tempo, se nós estivermos aqui com o espírito de aproveitar o momento, de também nos adaptarmos, porque nós é que somos o corpo estranho, por assim dizer, aqui neste país, conseguimos tirar alguns frutos e até agora está a ser bastante gratificante esta experiência. Pronto, ótimo, isso é que interessa. Luís, como já tínhamos adiantado antes, vamos falar um bocadinho sobre mais fisioterapia e sobre algumas temáticas um pouco mais polémicas acerca da nossa prática clínica e que dividem alguns fisioterapeutas, mas isso vai ficar para depois. Pronto, iniciando a conversa sobre mais fisioterapia, para quem não sabe, o grupo foi criado em 2013, é no Facebook, obviamente, pelo fisioterapeuta Tiago Duarte, a quem aproveito para dar os meus maiores parabéns pelo trabalho desenvolvido. E porquê? Porque isto, na minha opinião, é de facto um grupo bastante organizado e com bastantes publicações a incitar a partilho de conhecimento e ideias entre colegas, coisa que eu sou suspeito de adorar, esse tipo de coisas, não é? Na qualidade, tu, Luís, de seres um dos elementos mais ativos há já algum tempo, com mais publicações no grupo. Para não dizer que és o elemento mais ativo no grupo, provavelmente és. Pergunto-te que opinião tens sobre o grupo e que até que ponto é que achas que plataformas, chamemos-lhe assim, plataformas como estas podem ajudar a fomentar o espírito crítico entre fisioterapeutas? É assim, eu também aproveito para dizer os parabéns ao Tiago, não só o Tiago, mas também os outros elementos que participam no grupo, e acho que este tipo de plataformas é bastante importante, porque hoje em dia a gente tem acesso à internet, e no final de um dia de trabalho acaba por ser um ponto, acima de tudo, de discussão, de aprendizagem, e parece-me ser fundamental para todos, não só para os mais jovens, mas também para todos aqueles que são muito mais experientes do que nós, do que mim, do que tu também. Por isso, acho que é uma ferramenta fantástica. Ok. Recordas-te de alguma situação em que esta plataforma tenha ajudado na tua prática com o teu desenvolvimento, uma coisa que tenha ficado marcada, ou nem por isso? Não me recordo nenhuma em concreto neste momento. No entanto, pá, penso que na maior parte das situações sempre foi bastante gratificante, e mesmo eu, quando iniciava algum debate ou algum tema, acabava mesmo por fazê-lo, não só por partilha de conhecimento, mas também para eu próprio aprender. E penso que isso não aconteceu só comigo, aconteceu com muitas outras pessoas, como continua a acontecer. Mas agora que me perguntas uma situação em concreto, não me recordo particularmente de alguma, mas sem dúvida que este grupo já teve alguns pontos negativos, mas penso que, fazendo o balanço, os pontos positivos são muito... É o que reina neste grupo, é os pontos positivos. Ok. Ainda em relação ao tal sentido crítico, ao pensamento crítico, o que eu te queria perguntar é... tu és conhecido por seres bastante aguerrido em relação às tuas ideias e também por tentares promover esta característica nesses debates que muitas vezes inicias. Tens também um blog criado há relativamente pouco tempo. Não é? Achas que este sentido crítico ainda está em falta em alguns fisioterapeutas? Eu não diria que está em falta em alguns fisioterapeutas, eu diria mesmo que está em falta em muito da sociedade portuguesa. Acho que nós temos por hábito aceitar muito aquilo que é tradicional, e quando nós lançamos alguma crítica a algo que é mais tradicional, não significa que esse algo tradicional é mau. Simplesmente, à medida que os anos vai passando, e visto que estamos a falar de ciência, as coisas processam-se desta forma, muitas vezes vão surgindo coisas novas, e como tal, para surgir uma ideia nova ou algo melhor, aquilo que anteriormente era dado como aceito tem que ser posto em causa. Não significa que isso seja desrespeitar Sim. as ideias das pessoas mais experientes, nada disso. No entanto, de facto, para as coisas evoluírem é necessário, entre aspas, agitar as águas. E eu acredito muito nisso. Acho que as pessoas não devem dar como definitivo algo que já se faz desde sempre. Eu, pelo menos, não penso dessa forma. Ok. Então, achas que, por exemplo, pegando nos fisioterapeutas em específico, achas que a partir de uma certa altura poderá haver a tendência para a gente se acomodar? Ou seja, aprendemos algo, funciona e acomodamos e depois não queremos saber mais. Achas que isso acontece? Acho que sim. Acho que em parte sim, nos casos sim, noutros sim, não. Sim. Eu falando especificamente por mim, eu pelo menos nunca estou satisfeito se eu amanhã acordar e não tentar saber uma coisa nova. Significa que eu continuo na mesma, que não evoluí. Muitas vezes aquilo que nós achamos hoje, amanhã já não é verdade. E como tal, penso que nunca devemos dar como aceite algo que pensávamos ontem. E sem dúvida que considero que esse é um dos grandes problemas. Um dos grandes problemas da fisioterapia, mas não só da fisioterapia, sim, acho sim. que isso é algo que é transversal a todas as áreas, que é nós acomodarmos àquilo que temos hoje, e eu não concordo muito com isso. Ok, é justo. Luís, na nossa profissão, como sabes, existem vários temas que se tornam por vezes difíceis de abordar de forma direta. E assim, deste modo, eu tenho um desafio para ti. Tu não consegues ver daí, mas eu tenho aqui uma tómbola ao meu lado. Ok. Estás a deixar nervoso agora. Não, calma, eu tenho aqui uma tómbola e que tem alguns papelinhos. Cada um desses papelinhos tem uma temática escrita. Ok. Eu vou rodar a tómbola e vou retirar um papelinho de cada vez, no qual vamos abordar o tema que estiver escrito nesse papel, também para darmos asa à tua capacidade de questionar e ao teu pensamento crítico, como referimos anteriormente. O que é que achas, Luís? Vamos a isto? Muito bem, vamos a isso. Vamos lá. Não consegues ver, e as pessoas também não conseguem ver, mas está aqui. Vamos rodar de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Olha, primeiro é trigger point. Ok? Pronto. E repare que para cada tema eu tenho uma pergunta. Que isto são tipo aí 40 papelinhos e para cada tema eu tenho uma pergunta. Pronto. Trigger points. O que é que eu te queria perguntar? Existem mesmo trigger points? Quando aplicamos uma compressão isquémica de Jones, por exemplo, estamos mesmo a desfazer um nódulo muscular ou apenas a ter um efeito neurofisiológico através dessa atuação? Lá está, vem outra vez a velha questão do mecânico versus neural, às vezes nem precisa ser isso, mas o que é que te parece? É assim, eu também tenho formação em trigger points, realizada para aí há cerca de 2 ou 3 anos. Uhum. E penso que já nessa altura se falava muito dos mecanismos neurofisiológicos, mais do que ser algo mecânico. Mas nos últimos tempos também tem surgido algumas pessoas, alguns investigadores a levantar algumas dúvidas relativamente a se existem trigger points, se é apenas algo mesmo neurofisiológico. Se tem algo a ver com as terminações nervosas, se tem a ver com o músculo. Muito sinceramente, é algo que quem já utilizou trigger points vai continuar a dizer que existem, porque resulta, mas tal como todas as outras técnicas, quer seja a manipulação, quer seja que técnica for, eu penso que a abordagem atual que se faz, se resulta, por algum motivo é. Eu acredito é que a explicação que se dá para o fenómeno de, entre aspas, de resultar, provavelmente é que possa ter que ser atualizada ao longo dos tempos. E penso que os trigger points podem ser um desses casos, como existe investigação em que fazem um grupo, quase como se fosse um grupo de controlo, em que, por exemplo, através do dry needling, da punção seca, é utilizado pontos aleatórios e os resultados são idênticos, ou seja, isto é um tema muito controverso que penso que mesmo em termos científicos ainda não se chegou sequer a nenhum consenso. Mas o mais importante é, de facto, quem usa, e eu também sou uma dessas pessoas, tem resultados positivos. Agora, a forma como explicar, isso é algo que acredito que ainda esteja muito, muito precoce, muito em desenvolvimento, como a maior parte das técnicas. Exatamente. Agora, vou girar a tomba outra vez. Ok, vai ser aqui mais um papel. Pronto. Andar, mota! E saiu para a processão. Ora bem, Luís, a minha questão é a seguinte. O trabalho proprioceptivo é um termo muito utilizado por fisioterapeutas e por outros profissionais. Mas o que é que estamos a treinar na realidade? Estamos mesmo a treinar proprioceção, ou seja, tudo aquilo que envolve esta sensibilidade? Não será antes o equilíbrio e o controle neuromuscular? É tudo a mesma coisa? O que é que te parece? Atenção que eu aqui espero uma boa resposta, porque eu sei que abordaste este tema no teu blog, que eu lembro. Eu estou a ver que essa tómbola está um bocado viciada. Ok, pronto. Esse de facto é um tema que é bastante controverso lá está, é daquelas coisas que tradicionalmente sempre foi feita, na fisioterapia, o tal treino proprioceptivo. Mas eu sempre tive alguma dificuldade em perceber isso. Afinal, o treino proprioceptivo é o quê? Quando te referes a treino proprioceptivo, estás-te a referir a que tipo de treino? Superfícies instáveis apenas. Quando eu refiro trabalho proprioceptivo, sim, podemos estar a referir superfícies instáveis. A minha questão aqui é mais generalizada, não estou a especificar isto. Por exemplo, quando estamos a fazer um trabalho de, quer seja de equilíbrio, quer seja mobilidade, muitas vezes quando vemos num local a executarem trabalho proprioceptivo e nós verificamos o trabalho que eles estão a realizar e verificamos que muitas vezes é apenas um trabalho de equilíbrio ou às vezes é apenas um trabalho de mobilidade e... Isso, quando estamos a trabalhar isso, também estamos a trabalhar proprioceção? Estamos a trabalhar a sensibilidade proprioceptiva ou estamos a trabalhar apenas outras coisas? É mais por aí que a minha questão entra. Também podes meter também as plataformas instáveis, como podes não meter. Pronto, daquilo que é mais tradicional, daquilo que nós estamos habituados a ver, é ver. Exatamente. O trabalho proprioceptivo, é algo realizado com tábuas de Freeman, com Bozus, mais com plataformas instáveis. Eu, se estiver a fazer um trabalho de mobilidade com alguém, tradicionalmente nós não chamamos a isso um trabalho proprioceptivo. Okay. No entanto, se nós pegarmos no termo, trabalho proprioceptivo implica que estamos a melhorar a proprioceção, mas a proprioceção é uma informação que é recolhida pelos proprioceptores e na maior parte dos casos, basicamente, os proprioceptores funcionam como mecanorreceptores, como movimento. Okay? Então, só o simples facto de eu estar a aumentar a mobilidade de uma determinada região, isso é um excelente trabalho proprioceptivo, visto que eu vou aumentar a informação recolhida por esses receptores. E quando nós estamos a falar de trabalho de equilíbrio é uma coisa, proprioceção é outra. Exato. Basicamente a proprioceção é um input à frente, enquanto que o equilíbrio é algo que resulta quase como um output. E como tu leste e muitas vezes dou a minha opinião, eu não concordo nada com chamar trabalho proprioceptivo ao trabalho de superfície instáveis. Considero também que não é algo que é estritamente necessário e de facto a investigação aponta cada vez mais para isso e muita gente pode dizer, ah, mas vão sair de estudos que demonstram que o treino proprioceptivo reduz a incidência de lesões. Ok, mas muitos desses estudos também são realizados em população não treinada, e como nós sabemos, população não treinada funciona quase como uma esponja, entre aspas. Ou seja, todo o estímulo que é dado a determinado indivíduo não treinado, basicamente é um estímulo positivo, seja de que forma for. Eu, se colocar um sedentário a levantar-se 100 vezes de uma cadeira, eu te garanto que é um excelente treino de força para esse indivíduo durante as primeiras semanas. Portanto, a mim parece-me, por exemplo, que um trabalho de mobilidade é um excelente trabalho proprioceptivo. Parece-me que tudo o que aumenta a informação ou que sirva para aumentar a informação dos proprioceptores é um trabalho proprioceptivo. Coisa que não considero que seja única e exclusivamente realizável através de plataformas instáveis. Eu pessoalmente, eu não utilizo plataformas instáveis na minha prática já há algum tempo. E de facto não sinto necessidade de o fazer, porque existem outros fatores muito mais importantes do que esse, na minha opinião. Okay. Não achas então que as superfícies instáveis, quer seja Bozu, estava de frame, como bem falaste, possam ter algum papel que no que quer que seja em relação à reabilitação ou ao trabalho preventivo ou da otimização? Ok. Eu consigo imaginar uma plataforma instável numa perspectiva de progressão, mas nunca podemos querer que uma plataforma instável por si só faça o trabalho. Como se vê em muitos casos, é simplesmente fazer um apoio unipodal, ou fazer um skipping, ou fazer saltos para cima de um bozu. E há uma coisa em biomecânica, em ciência que existe, que é a força exercida no solo, a força de reação ao solo, e nós sabemos que numa plataforma de instável isso muda completamente. Em grosso modo, basicamente nós podemos dizer que na vida real, e na maior parte dos casos, é o nosso corpo que se move em relação ao solo, e em cima de uma plataforma instável é basicamente o oposto. Isto é quase como a reabilitação ou o treino em areia. Nós queremos aumentar a potência de um atleta em areia através dos saltos, mas nós sabemos que a força exercida no solo, na areia, é completamente diferente porque se dissipa. Ou seja, eu posso estar a perder, por exemplo, a capacidade de... por exemplo, o ciclo encurtamento e alongamento, eu não estou a trabalhar na areia. Isso é algo que se perde se estivermos a trabalhar nesse meio. Portanto, as plataformas instáveis, eu faço praticamente a mesma analogia. Ok. Ainda não largando este assunto, antes de tirar o próximo papelinho, eu, por exemplo, no episódio 6 e no episódio 6 com o Luís Pinto, na altura, também abordei este tema com ele, na altura dei-lhe um exemplo muito específico da entorse do tornozelo, na reabilitação da entorse do tornozelo, e ele, embora ele de facto concordasse, podemos estar aqui a falar do transfer do trabalho do Bozu para a modalidade, neste caso do futebol, de facto não existe, como tu bem falaste, nas superfícies que são totalmente diferentes. O estiramento do peroneal, por exemplo, quando estamos a falar, por exemplo, de um trabalho excêntrico do peroneal, se partindo do princípio que poderá haver ali um problema no peroneal e não seja um problema mais proximal, um trabalho excêntrico do peroneal, no Bozu, aquele pequeno estiramento naquela superfície instável poderá dar aquele estímulo extra que poderá ajudar para depois aquele não tenha uma recidiva. O que é que tu achas, que mesmo aí poderá ter um papel, ou mesmo assim retirarias? Não utilizarias? Ok. Eu, como todas as ferramentas, digo sempre, depende. Não estou a dizer que o Bozu é mau, não estou a dizer que as plataformas instáveis são más, simplesmente na minha opinião existem coisas que podem ser mais úteis. E no caso da entorse, por exemplo, eu acredito muito mais num déficit a nível proximal do que distal. Ou seja, não acredito, muito sinceramente, e esta é a minha opinião e também baseada em muito daquilo que a investigação atual nos diz, e como eu disse no início, aquilo que a investigação de hoje nos diz pode não ser verdade amanhã, claro. É que em casos de entorse, as ditas instabilidades crónicas do tornozelo, a musculatura proximal tem atividade ou timing reduzido. E muito sinceramente, se nós pensarmos, um atleta de 80 ou 85 kg, e se nós estivermos a falar de atletas de basquetebol ou de handball, que chegam a pesar 100 kg ou mais, não parece sinceramente que um músculo como o peroneal seja suficiente para evitar qualquer tipo de entorse ou qualquer mecanismo lesivo. Certo. Pode sim, sem dúvida, lá está, entra aqui o tal papel do próprio setor, através da questão dos fusos neuromusculares, pode enviar informação importante. Exatamente. Mas não parece, dado a diferença entre o tipo de solo, não me parece que o trabalho em cima de uma plataforma instável seja fundamental. Eu não digo que eu trabalhar em cima de uma plataforma instável é errado. Claro. Mas simplesmente, eu na minha opinião, e baseando-me muito daquilo que é a investigação atual, penso que é algo que não é obrigatório, que é algo que pode ser completamente dispensável. E eu na minha prática não utilizo. E muito sinceramente estou satisfeito. Mas lá está, como eu disse no início, toda esta questão da própria sessão, tudo isto, quando eu digo que não concordo, não significa que eu estou a desrespeitar ou a tentar colocar em causa as pessoas que defendem isso, porque há várias opiniões. Mas o mais importante é nós termos fundamento, e esse fundamento não se pode apenas basear na nossa experiência. Isso parece-me ser fulcral, e penso que isso. Eu também ouvi o podcast do Ruben e do Paulo Barreira, a quem deixo um abraço e gostei bastante, tal como todos os outros intervenientes. Eles também disseram mesmo isso, que é muito importante nós basearmos também em ciência, porque se nós queremos que a nossa profissão avance, não podemos apenas basear-nos naquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Claro, e vem aquela velha frase à balda, que temos um ano de experiência vezes 10, ou termos 10 anos de experiência e cada um deles diferente. Exato. Exato. Ok, Luís, ainda temos tempo para mais uma. Vou aqui tirar mais um papel. Força. É dessas partes amarelas. Que é essas com coisas. Força. O que a menina quiser. A roda tem que dar uma volta. Agora a menina é que sabe a força. Que Deus. Oh, Já tinhas referido isto neste tópico, assim, ao de leve. Treino de força. Espetáculo! Luís, pergunto-lhe o seguinte. Trazendo também um pouco do teu background para além de fisioterapeuta, acho que até poderá ser benéfico. Sendo o principal objetivo do nosso trabalho reabilitar a pessoa na sua atividade e dando um exemplo dos pós-operatórios que depois fazem a sua recuperação numa das muitas clínicas de medicina física e reabilitação espalhadas pelo nosso país, em cada clínica tem 7 ou 8 fisioterapeutas em cada uma delas, muitas vezes, o que acaba por ser normal, não especializados, estamos nós capacitados para trabalhar a força e criar todas as adaptações inerentes a, por exemplo, um processo de atrofia, que é normalmente visível num pós-operatório, por exemplo, membros inferiores, para especificar mais um bocadinho. Isso sim, se achas que temos essas capacidades, achas que temos também as condições necessárias para isso? Ou, se não? Opa, basicamente eu quando terminei a minha licenciatura e agora, e ainda... Ainda por cima, a minha tese de licenciatura foi precisamente sobre o treino de força. Eu, quando olho agora para trás, eu não percebia rigorosamente nada daquilo que é o treino de força, porque acho que esse é um tema completamente banalizado na licenciatura e é um dos temas mais importantes que qualquer fisioterapeuta deve dominar. E nós aqui, quando falamos de treino de força, começamos só a pensar sobre atletas, mas o treino de força é fundamental para qualquer tipo de população, ok? Quer eu esteja a falar de uma reabilitação cardíaca, quer eu esteja a falar de geriatria, é fundamental nós termos essa base, e pelo menos baseando naquilo que foi a minha formação, acho que não existe, e daquilo que vou conversando com muitos colegas, penso que é uma lacuna enorme. E se tu me perguntares daquilo que se vê nas clínicas de medicina física e reabilitação, estás a falar de treino de força, eu já estou a pensar em mil e uma outras coisas que também não funcionam bem. Claro. Mas sem dúvida que é algo que é urgente, o exercício na fisioterapia. Nós não nos podemos esquecer, eu vejo muita formação na... fisioterapia no desporto, e vejo sempre uma lacuna enorme, que é, eu vejo cursos de fisioterapia no desporto e afins, em que só se aborda trabalho de marquesa, terapia manual. Isto para mim faz-me uma confusão tremenda, porque, e agora virando mais para o desporto, que é mais a minha realidade, e eu acho que até já disse isto algumas vezes, eu não consigo entender qual é a diferença entre tratar a tendinopatia do rotuliano do Cristiano Ronaldo ou tratar a tendinopatia do rotuliano do Sr. Joaquim ali do Talho. Não consigo entender. A única diferença entre um fisioterapeuta no desporto e um fisioterapeuta que trabalha em condições neuromusculoesqueléticas é, de facto, perceber de treino. Porque se nós não percebemos de treino, então qual é a diferença entre um fisioterapeuta? Porque quando temos que reabilitar uma lesão, é uma lesão neuromusculoesquelética, é igual a muitas outras. E no último podcast com o Ruben e com o Paulo, volto a referir, eles falaram muito, por exemplo, do GPS, de todas essas questões. Isso é treino. E o fisioterapeuta, de facto, e especificando mais no desporto, tem que perceber de treino. Mas não me refiro apenas ao desporto. Pá, mesmo em pessoas que trabalham mais com idosos, e cada vez existe mais investigação sobre isso, que os valores, os índices de força gerado por essas pessoas até são, por exemplo, um preditor de mortalidade mais fiável do que a pressão arterial, do que muitos dos testes que são tradicionalmente utilizados. Portanto, parece-me urgente melhorar essa lacuna. O treino de força é uma lacuna enorme na nossa formação. Sem dúvida. E é o mundo. E o treino de força é o mundo. Sim, atenção, sim. Eu não sou nenhum especialista em treino de força, e o treino de força é o mundo. Não é apenas as 8 a 12 repetições, 3 séries e está a andar. Antes fosse, era bom sinal. Sem dúvida, Luís, sem dúvida. E era exatamente aí onde queria chegar. Pronto, não vou tirar mais papéis da tumba. Acho que tiveste muito bem. Luís, para agora, para terminar, pergunto-te o que é que podemos esperar de ti no futuro. Se é continuares aí na China, é o que se segue para agora? É assim, eu neste momento tenciono ficar aqui na China há bastante tempo, enquanto for possível, porque de facto, e falando mais especificamente do futebol, este é um mercado muito bom para qualquer tipo de profissional, e imagino muito sinceramente vários portugueses a conseguirem entrar neste mercado, porque, por exemplo, nos clubes de primeira liga chinesa existem imensos fisioterapeutas brasileiros. É uma realidade que eu tenho, que eu tenho encontrado. Não sei explicar porquê, porque existem até clubes que não têm equipas técnicas do Brasil e têm imensos fisioterapeutas brasileiros. Sem dúvida que espero manter-me por cá. As coisas para já vão correndo bem. Esperemos que tudo continue assim. Ótimo, ótimo. Pronto, olha, para o pessoal que quer saber mais sobre o que tu fazes, sobre o teu trabalho, sobre o teu blog, se pudesse aqui dizer para o pessoal poder visitar, onde se deve dirigir? O meu blog, a página chama-se, se pesquisarem no Facebook, o Bridging the Gap Between Rehabilitation and Performance. O site é btgap.org. E pronto, e lá eu não tenho, infelizmente, e eu não sei se vocês têm a noção, mas para se escrever um artigo como que eu escrevi sobre a própria sessão, requer imenso tempo, e nos últimos tempos em Portugal estava com imenso trabalho, não tenho conseguido atualizar o website, não tenho conseguido ter tempo para colocar conteúdo de qualidade, por isso eu prefiro atualmente não estar a colocar apenas por colocar, mas tenciono assim que possível voltar a agitar as águas mais um bocadinho. Ok. Luís, uma mensagem final para todos os jovens fisioterapeutas que estão agora a acabar o curso. Penso que... Tendo em conta tudo aquilo agora que falamos. Não é nada fácil... terminar o... penso que cada vez vai ser mais assim, cada vez há mais fisioterapeutas, cada vez o mercado está mais apertado, mas lá está, e falando especificamente da internet, que é uma ferramenta gratuita, que está ao alcance de todos, aproveitem essa ferramenta, não é querer protagonismo gratuito, mas simplesmente mostrem o trabalho. E eu falando especificamente por mim, já me surgiram imensas oportunidades, muito também acredito eu também por iniciativas online, e acho que é algo que devem aproveitar, porque de facto o simples entregar currículos, o simples nós estamos à espera sentados no sofá que alguém nos venha chamar, de facto não nos leva a lado nenhum. Portanto, a minha sugestão é estudar muito, ter ideias e tentar criar algo diferente, criar algo que chame a atenção, e não tenho dúvidas que esse poderá ser um dos caminhos para o sucesso. Sempre com critério, como disse o Ruben e o Paulo, que acho que é muito importante. A palavra-chave. Sim, sim. Sempre com critério. Sem dúvida, com bastante respeito por quem é, claro, por quem é mais antigo, mas também não aceitar tudo aquilo que nos dizem. Exatamente. Porque de facto se nós também olharmos para aquilo que nos foram dizendo durante a licenciatura, já chegamos à conclusão que muitas dessas coisas não estavam tão atualizadas, e se nós pensássemos que tudo isso estava correto, a fisioterapia não estaria muito bem. Claro, sem dúvida. Pronto, olha, Luís, agradeço pelo tempo que despendeste aí na China, está bem? Nada, é um prazer, Carlos, e mais uma vez, pá, muitos parabéns pela iniciativa, tal como os outros participantes têm dito, espero que também isso te colha, que consigas colher bastantes frutos com isto, e lá está, isto do trabalho online, eu penso que tu és uma das pessoas que cumpre isto à risca, tu estás a pegar numa ferramenta que tem uma enorme utilidade para todos os fisioterapeutas, para a fisioterapia em Portugal, mas que também eu espero que tenha grande utilidade para ti. Obrigadíssimo. Muito parabéns. Muito obrigado, a sério. Olha, um grande abraço. Força um aí na China, dá-lhes com força e porta-te bem. Bah, muito obrigado, Carlos. Boa noite. Tchau, tchau. Feito. Agradeço mais uma vez ao Luís pela disponibilidade imediata para gravarmos isto e pela boa disposição mantida ao longo da conversa. Embora este capítulo tenha sido diferente dos restantes, existem algumas ideias que podemos retirar. No entanto, vou apenas enfatizar a que eu acho ser a principal, que é a necessidade de vermos as coisas com um olhar crítico, mas também respeitoso. Como o Luís referiu, é perfeitamente legítimo pôr em causa antigas práticas, dentro da fisioterapia e não só, desde que o façamos com bom senso e o argumentarmos da maneira mais válida possível. Na minha opinião, parece-me que isso foi feito pelo nosso convidado, sem surpresa da minha parte, em relação aos tópicos selecionados e que foram debatidos na nossa conversa. Bem, antes de terminar, deixo-vos com a triste notícia, ou excelente, isto agora depende de cada um, não é? De que a Hora do Físio apenas regressará no início de setembro. Por motivos profissionais, e talvez também sazonais, não haverá um episódio no mês de agosto. Até lá, matem as saudades com este e os episódios anteriores que podem encontrar no Mixcloud e iTunes. Beijinhos, abraços e boas férias para todos.